Entonces, ¿quién es? ¿Puedes comenzar? Retomar aquilo que nós estamos conversando hoje na parte da manhã, e agora eu espero que no nosso percurso aqui ficou perfeitamente claro esta fronteira impalpável entre espaço analítico e espaço não analítico, e que aquilo que a gente vai prosseguir agora, a gente já viu algumas leis do espaço analítico, e a grande crítica, advertência, digamos assim, não? Que o Ferenczi, de uma maneira muito insistente, intensa, emocionada, grave, ele lança assim, como se fosse uma espécie assim, de uma flecha, não? Que num determinado momento atinge todos nós analistas, não? Todos nós analistas, um dia ou outro, a gente é atingido por esta flecha. Quando a gente fala hoje em dia em alguns analistas, não? Digamos que eu retome a partir daí, que a maturidade psicanalítica, não? A maturidade psicanalítica, tal qual eu imagino que eu vejo, não? É como se a gente estivesse começando a sair paulatinamente, pouco a pouco, desse assunto das escolas psicanalíticas, não? Escolas psicanalíticas. De tal maneira que seria muito problemático a gente falar: eu sou ferenciano, freudiano, lacaniano, bioniano, kleiniano. Muito problemático, na verdade, muito problemático. É como se a gente estivesse um pouco evoluindo a partir daí. As grandes cisões, as grandes batalhas, digamos, religiosas da psicanálise, parece que estão bastante amainadas. Ou pelo menos não tem mais nenhuma grande batalha no horizonte. Então, parece que há um tempo de maturidade psicanalítica. Pelo menos isso é uma boa notícia, talvez, se eu estou certo. De tal maneira que eu não sou mais ferenciano, freudiano. Eu penso, as pessoas elaboram coisas, deixam textos, faz parte da nossa herança cultural psicanalítica, não? Essa herança cultural psicanalítica, ela, na verdade, ela também permite uma abertura, não? Que é uma abertura relativamente problemática, mas que é possível ser feito hoje em dia, de a gente poder mais ou menos livremente, sem que a gente imediatamente desperte no nosso interlocutor um certo clima de deboche, um certo clima de ironia, que a gente possa um pouco trabalhar, estar nas zonas de fronteira, não? Na zona de fronteira, na zona de fronteira entre a psicanálise e a literatura, entre a psicanálise e a filosofia, entre a psicanálise e o cinema. Enfim, tem essa possibilidade da gente falar na zona de fronteira. Sem querer cometer nenhum tipo de indiscrição, na saída da nossa primeira parte, não? Para o almoço, alguns jovens colegas me procuraram e me perguntaram como é que segue na psicanálise. Eu fui pego de surpresa, e daí eu queria... Fui pego de surpresa de um jeito... Eu gostei muito da resposta que eu dei, não? Que era um... que já querem ser psicanalistas, estão fazendo psicologia, ótimo. Leiam textos e encontrem os seus autores, não? Quer dizer, povoar a própria mente de histórias, não? Histórias, narrativas, estilos. Eu gostei dessa resposta, uma resposta que, primeiro, eu acho que era uma resposta honesta, mas eu, era honesto, me pegou de surpresa, a resposta. É honesto, mas é inteligente também. E é uma... eu acho que é isto. Trabalhar na zona de fronteira. Porque dentro da zona, digamos assim, pura e dura, não? Sempre tem aquela história, não? O Vaticano, os cardeais, a hierarquia, toda essa coisa toda, não? Quando a gente começa a afastar das zonas de fronteira, as zonas de fronteira... é o lugar de todos os contrabandos, mas também o lugar de toda troca. Não? Nesta zona de fronteira da psicanálise, tem algumas zonas de fronteira da psicanálise, que elas são extremamente úteis para aquilo que nós vamos ver agora. Não? Extremamente úteis. Sem a gente frequentar esta zona de fronteira, muito dificilmente a gente capta a relevância do relato do Ferenc, não? O Ferenc mesmo deixava... Vocês sabem que todos os grandes autores, de alguma maneira, eles são bastante honestos, não? Eles dizem, olha, eu vou contar a mágica para vocês, eu vou contar como se faz a mágica. Então, grandes autores, efetivamente, eles dizem a mágica e falam o meu método. Então, método psicanalítico. Método psicanalítico só pode ser psicanálise. Só acontece no método psicanalítico. Qual o método psicanalítico? Associação livre. Você começa a falar aquilo que você quiser, você não sabe o que vai dar, você não sabe o que quer dizer, faz. Se não fizer, não tem psicanálise. Se fizer, a gente não sabe o que vai dar, mas é psicanálise. Não tem psicanálise se tem cálculo, todo esse cálculo do debate, da retórica, quem ganha, quem perde, não tem psicanálise. O método psicanalítico é o método da associação livre. Se vocês quiserem um outro exemplo completamente diferente, por exemplo, eu mencionei um filósofo chamado Levinas. Levinas, ele diz, bom, eu vou falar uma porção de coisa aqui, se vocês quiserem saber como é que eu faço a mágica, como é que eu tiro as conclusões e para onde que eu estou levando para vocês, onde eu estou levando vocês, vocês adotem o meu método. O meu método é paradigmático. Muito bem. Vocês querem saber como é que eu faço, o que, que eu falo, pensem no meu método. Não querem, não tem problema nenhum, vocês não vão entender nada. O Ferenc também, ele tem o seu método. O método do Ferenc chama-se o método utraquístico. Isso quer dizer, o Ferenc explica o seguinte, olha, vocês vão o mais longe possível do campo que vocês estão estudando, para vocês tentarem o mais longínquamente possível, obterem alguma ideia, alguma metáfora, uma palavra que possa se aplicar para o teu campo de estudo. Se você está estudando determinada coisa e você fica em cima daquela coisa, a boa coisa que acontece é que você acaba se confundindo com o objeto do teu estudo. Em psicanálise, isso não é bom. Da maneira que em psicanálise, a gente precisa guardar uma distância do objeto do nosso estudo. Para guardar essa distância do objeto do nosso estudo, a gente tem que dar um passo atrás e buscar longe metáforas, ideias que nos permitem voltar ao campo do nosso estudo com algum tipo de esclarecimento novo, uma luz nova, uma coisa assim. Então, obedecendo o método ultraquístico do Ferenc, no estágio da psicanálise que nós estamos, que eu suponho que nós estejamos, a gente pode buscar longe do campo da psicanálise alguma coisa que possa servir para a psicanálise, sabendo que quando nós vamos entrar no espaço analítico, bom, daí é outra coisa. Quer dizer, fronteiras claras, delimitadas, de tal maneira que a gente não precisa fazer contrabando. Cada vez que a gente cruza a fronteira, a gente pode ser um viajante pertinente, que a gente mostra o passaporte, recebe o visto e passa. Então, longe do campo da psicanálise. Longe do campo da psicanálise, o grande tema, enorme tema, um tema absolutamente em uma biblioteca inteira. Uma biblioteca inteira a respeito do testemunho. Não? Testemunho. Testemunhar. Não? Testemunhar é um troço extremamente complicado. É um troço extremamente complicado. Porque o testemunho nunca é satisfatório. Nunca. Nunca é satisfatório. O testemunho, ele nunca satisfaz. O testemunho sempre deixa margem a dúvidas. O testemunho nunca é coerente. O testemunho sempre vai pecar pela lógica. O testemunho verdadeiramente é uma coisa extremamente problemática. O que faz, por exemplo, as outras pessoas que não gostam do testemunho falarem, mas me dá a prova disso. A prova é uma outra coisa completamente diferente, não é verdade? A prova termina a discussão. Termina a discussão, a prova. Na verdade, a prova muito pouca coisa. Na verdade, a prova apenas tranquiliza. Ah, então é isso. Pronto. Então eu vou fazer tese de paternidade. Eu sou o pai. Não, então o senhor é o pai? Não, o senhor não é o pai. É, prova muito pouco. Porque, na verdade, pode ser que eu seja o pai de alguém que eu não quero ser. Pode ser que eu não seja o pai de alguém que eu quero ser. Enfim, a prova sem provar coisa nenhuma. Ela apenas tranquiliza, adia a decisão, mas eventualmente ela tem o seu valor. Muito bem. No campo do testemunho, a prova não conta para nada. Na verdade, a prova ela apenas causa um ruído. Porque o testemunho é diferente da prova. A prova não pede licença nem para quem está falando, nem para quem está ouvindo. A prova. Terminou. Como se fosse um dado da natureza que despenca na frente da gente e fala, o que você vai fazer com isso? E, na verdade, a prova nem espera que a gente faça nada com isso. Na verdade, a prova cai no meio da gente, a gente acha que resolveu alguma coisa e, de repente, passa algum tempo e a gente descobre que não resolveu nada com a prova. Muito bem. O testemunho é uma complicação. O testemunho é uma complicação porque o testemunho é alguém que se dirige a alguém dizendo, olha, eu vou tratar de falar a verdade. Eu vou tratar de falar a verdade o mais perto da verdade que eu consigo. Eu vou tratar de não mentir sabendo que eu posso mentir. E daí vem a condição do testemunho. A condição do testemunho já é um trabalho de alguém. Quer dizer, alguém sabe que pode mentir, mas diz ao seu interlocutor, olha, eu sei que eu posso mentir, mas eu não vou mentir. É na presença da possibilidade da mentira que alguém escolhe falar dizendo, olha, eu vou falar a verdade, eu vou falar toda a verdade, tal qual eu vivi essa verdade, tal qual é a minha percepção da... Eu vou falar da minha perspectiva, não aquilo que... Então, testemunho... E o testemunho tem um problema, não? Porque ninguém pode... Essa é uma famosa frase do Senan, num poema dele, não? Ninguém testemunha no lugar do testemunho. Quer dizer, só eu vi, só eu presenciei, só eu posso falar. Se nós escutarmos um barulho lá fora, não é verdade? Todos nós escutamos aquele barulho lá fora ao mesmo tempo. E daí a gente vai sair e vamos prestar testemunho. Cada um dos nossos testemunhos, eu tenho certeza absoluta, e nem poderia ser de outro jeito, vai ser diferente. O meu testemunho, o barulho lá fora, que todos nós escutamos ao mesmo tempo, quando eu for prestar testemunho, é o meu testemunho que só eu posso assinar. Cada um de vocês vai prestar testemunho, só vocês podem assinar. Daí uma pessoa que vai recolher os nossos testemunhos e fala, mas como que é possível, não? Todos vocês estiveram ao mesmo tempo, nesse momento, escutando esse barulho. Como é que cada um de vocês traz um testemunho tão diferente do mesmo fenômeno? Vocês todos, vocês que fazem o favor, vocês voltem para a sala, discutam entre vocês e se coloquem de acordo. Nós vamos morrer se conseguirmos estar de acordo, não é verdade? Nós não vamos conseguir ter um testemunho único, unificador do barulho que nós escutamos, não é verdade? Porque o testemunho é impessoal, é pessoal, intransferível, só eu assino, ninguém mais pode assinar no meu lugar de testemunhar alguma coisa, não é verdade? Esse assunto do testemunho é um assunto grave, não é um assunto simples, não, porque como eu não posso testemunhar a não ser no meu lugar, eu não posso testemunhar pelo outro, não é verdade? Isso causa um grande problema. Por exemplo, tem um grande autor, que testemunhou, É um homem que, de alguma maneira, ele passou do testemunho à filosofia, não? O testemunho dele, quando ele termina de testemunhar, ele vira uma lição de filosofia. Não sei se vocês conhecem um autor chamado Primo Levi, não? Primo Levi, ele vai testemunhar. Ele vai testemunhar do quê? Ele vai testemunhar o caso dele, que foi aquilo que ele testemunhou, e que ele vai prestar testemunho. Ele foi prisioneiro de um campo de concentração. Tudo bem. E daí, todo o problema do testemunho, não? Ele diz, olha, o meu testemunho é um testemunho que vocês têm que tomar com muita prudência, porque eu não estive lá. Eu posso ser um testemunho muito... E ele passa 20 páginas, na verdade, pedindo desculpas por ele ser um testemunho tão frágil, tão... Olha, ele adverte insistentes vezes. Olha, vocês não pensem que eu estou testemunhando, porque só as pessoas que estiveram lá podem testemunhar. E o que, que ele estava testemunhando, na verdade? Ele estava testemunhando as pessoas que eram encaminhadas para a Câmara de Gás. Ele falava, olha, eu posso dizer, meu testemunho é muito fraco, porque a única pessoa que poderia testemunhar, dizer para vocês alguma coisa, é uma pessoa que esteve na Câmara de Gás. Mas como é que eu posso fazer, na verdade? Eu não posso fazer nada, eu não estive lá. Então eu só posso dizer uma parte do testemunho, que é muito frágil a parte do testemunho. Eu não estive lá. Alguém que tivesse estado lá seria, mas eu não posso testemunhar no lugar deles, na verdade. E é claro que daí sempre a mesma coisa. Não? O testemunho se dirige a alguém, e diz, olha, por favor, creia em mim. Eu estou testemunhando aquilo que eu estou testemunhando. E daí, como todo testemunho, cumpriu o leve e não dá outra coisa. Ele se dirige a alguém, a um público, e diz, olha, eu estou testemunhando daquilo que eu vi, sabendo que o meu testemunho é muito frágil. Creia em mim, eu vou tentar ser o mais claro possível, para tentar fazer vocês compreenderem o que era aquilo. Então, tem alguns que acreditam, tem alguns que dizem, e claro, são perfeitamente válidos, não tem problema nenhum. As pessoas falam, pô, um testemunho desse não prova nada. Claro que não prova nada. E daí tem todas as pessoas que não acreditam nisso e são negacionistas, na verdade. Falaram, mas não é possível, imagina. Não tem lógica nenhuma aquilo que está falando. Imagina se é possível uma coisa dessa. E se tornam os negacionistas. Sem problema nenhum. O Primo Levi, quando ele estava prestando testemunho, ele próprio pressentiu, na verdade, que quando ele fosse falar, imediatamente teria algumas pessoas que iam acreditar. E dizia, olha, tudo bem, me conta mais, me conta aquilo que você viu, não sei o quê. E tem pessoas que se imaginam, não aconteceu. E tem pessoas assim mesmo, Câmara de Gás, não aconteceu. E o Primo Levi viveu assim. Muito bem. A questão do testemunho, então, é uma questão que já implica, não? É extremamente complexo, na verdade. Eu vou prestar testemunho. Eu vou dizer que eu posso mentir, mas eu vou escolher não mentir. E eu vou tentar te dizer o mais claro possível, esperando que você me acredite, na verdade. Agora você tem um grande trabalho. Você vai escutar. Será que você vai entender? Que é assim que começa o livro do Primo Levi, não? Será que você vai entender? Será que você é claro? E será que, né, quando eu transmitir alguma coisa para você, você vai compreender aquilo que eu quero dizer? Como é que você vai compreender? E se você compreender, pode ser que você não tenha simpatia nenhuma por mim. Pode ser que você vai ser negacionista, você vai dizer, estou mentindo, mesmo que eu esteja dizendo para você, eu estou me esforçando para falar a verdade, não? Existem alguns grandes episódios de testemunho, não? Esse testemunho é uma biblioteca, não? De testemunho é uma biblioteca. Um outro grande episódio do testemunho, se vocês quiserem, é aquilo que aconteceu, por exemplo, na África do Sul, não? Na África do Sul teve aquela comissão de justiça e paz, não? Esse tipo, e as pessoas falaram, olha, a gente não vai tratar de fazer absolutamente nada, isso aqui não é uma instância jurídica, isso aqui não vai causar nenhum processo, o que já é um grande problema. Como é que eu sei de alguma coisa que eu não vou julgar? Bom, mas deixamos isso de lado. Mas, então, olha, não vai acontecer nada, pois isso aqui é só para eu prestar testemunho. Muito bem. Já no final do período em que os grandes testemunhos desta comissão estavam terminados, apareceu uma mulher para prestar testemunho. Apareceu uma mulher para prestar testemunho. O problema dessa mulher para prestar testemunho é que ela veio lá do interior de não sei aonde, que ela escutou falar que tinha essa comissão, e ela queria prestar testemunho. Só que ela falava um dialeto que ninguém compreendia, não? Então tiveram que, mas ela queria prestar testemunho. Então tiveram que arrumar quatro tradutores, não? Quer dizer, do dialeto que ela falava até o dialeto que a comissão falava, precisava de três instâncias de tradutores. Ida e volta. Ela falava, tinha um tradutor, dois tradutores, três tradutores, a comissão. A comissão falava, um tradutor, dois tradutores, três tradutores, tradutor, a mulher. O que que essa mulher estava testemunhando e o que que tanto ela queria testemunhar, não é verdade? Ela estava testemunhando de uma coisa que acontecia muitas vezes, não é verdade? E ela estava dizendo, olha, na minha aldeia aconteceu muitas vezes. Chegaram sei lá quem e eles nos violentaram. Muito bem. E eu queria dizer, eu vim aqui para dizer o seguinte, que eu não guardo rancor dessa gente. Aquilo que me pesa é o seguinte, que uma frase que o meu violador me disse, e é por isso que eu vim falar para vocês. O meu violador, enquanto estava me violando, ele estava dizendo, você é uma vaca em calor. Muito bem. Então, daí a comissão escuta isso, e a comissão devolve e fala, mas por que isso é tão importante para você? E daí a mulher fala uma coisa espantosa. Ela fala, olha, porque quando ele me falou isto, ele falou que era uma vaca em calor, e isto era muito mais do que jamais eu tinha pensado de mim. Porque até então, na aldeia que eu vivia, nem vaca eu era. Então, meu violador me disse o que que eu era. É terrível isso, na verdade. A mulher veio prestar testemunho por causa disso. A comissão devolve a questão e fala, olha, mas eu queria dizer uma coisa para você. Você não é uma vaca em calor, você é uma mulher violada. Ela volta, um tradutor, dois tradutores, três tradutores, a comissão. E ela fala, muito obrigado. Agora eu sei e é isso que eu vim buscar. Virou as costas e foi embora. Da maneira que eu testemunho, não é verdade? Tem muitas respostas, não é? No caso do Primo Levi, ele despertou, efetivamente, os negacionistas e os caras que acreditaram, que prosseguiram, pesquisando, não sei o quê. Com esse episódio único de testemunho dessa mulher, ela chegou para dizer, olha, me preocupa muito isso. O meu violador me disse que eu era uma vaca em calor e era muito mais do que eu jamais tinha sido. A comissão fala, não, você é uma mulher violada. Ela fala, ela sai, o testemunho eleva esta mulher de uma vaca em calor a uma mulher violada, o que é uma outra coisa. E este testemunho instaura também uma figura extraordinariamente importante, não é verdade? A vítima. A vítima. Alguém fez alguma coisa contra alguém e alguém sofreu alguma coisa que alguém fez. A vítima. A gente pode pensar, mas a história da humanidade sempre foi assim, não é verdade? A agressão faz parte da natureza humana. Claro, sem problema nenhum. A destrutividade humana é uma coisa muito arraigada, a gente não vai se livrar dela nunca. Claro, sem problema nenhum. Tem aquele tratado absolutamente extraordinário que apareceu nos anos 70, a anatomia da destrutividade humana do Eric Fromm. Então, somos pessoas cultas, estamos sabendo, não tem problema nenhum. A gente só precisa saber se nós somos capazes de determinar, impor, colocar uma palavra sobre aquilo que é uma vítima, e tem uma vítima e tem um agressor. Tem uma vítima e tem um agressor. Temos que aprender a falar, não? Temos que aprender a falar. A gente não pode, poder pode, mas é melhor não dormir. Ah não, mas isso é assim mesmo. Você também é assim, todos nós somos assim, faz parte da natureza humana. Nós conhecemos que é assim. E daí a gente, com um certo olhar prazer, jogamos pingue-pongue uns com os outros. Porque a gente, em algum momento, a gente não encontra a palavra correta, não é verdade? Eu faço alguma coisa com alguém. Eu violo alguém, muito bem. Eu sou agressor, sou violador, o outro é a vítima. Alguém tem que dizer isto. Alguém tem que sustentar isto, não é verdade? No caso desta comissão, quando a comissão devolve, fala, a senhora não é uma vaca em calor. A senhora é uma mulher violada. É extraordinário isto. Consigna, assina, atesta, estatuta alguma coisa. E eleva, não é? Eleva a mulher de vaca, que ela se sentia menos do que vaca, ao estatuto de mulher violada. Muito bem. O testemunho, então, é um relato, é uma narrativa que tem o seu código, que tem a sua estrutura semântica, que tem a sua lógica retórica, com grande perigo, pode desabar a qualquer momento. Se o meu interlocutor não encontra uma palavra que me ajude a sustentar o meu relato desmorona. Basta, por exemplo, que o meu interlocutor diga, ah, a senhora é uma vaca em calor, a senhora sentia menos do que isso. Claro, pô, a senhora é um micróbio. Pronto. Desmorona a estrutura do relato, a estrutura do testemunho e, em vez de subir, desmorona. O desmoronamento, vocês sabem, é um tema caríssimo na psicanálise, até catástrofes, não? Até um artigo maravilhoso do Winnicott, L'effondrement, deixa eu dizer, o desmoronamento. O desmoronamento existe, na verdade, o desmoronamento existe. Basta eu não encontrar a palavra. Basta eu encontrar a palavra errada, ou basta eu não dizer uma palavra, desmorona. Outro exemplo de testemunho, não é? Outro exemplo de testemunho. Vocês me ouviram mencionar aqui um poeta chamado Poncelin. Poncelin, num determinado momento, ele ouviu dizer que Martin Heidegger talvez quisesse falar com ele. Martin Heidegger, vocês sabem que no campo da filosofia, ainda hoje, quando se fala Heidegger, todo mundo escova os dentes, penteia o cabelo, faz até uma certa reverência e tal. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era muito pior ainda. E o Poncelin falou, isso pode ser interessante, mas talvez possa não ser. Muito bem. E daí tem um autor. Que descreveu o encontro ou não encontro entre Poncelin e Martin Heidegger. Finalmente esse encontro se deu. Poncelin foi passear na Floresta Negra para Martin Heidegger e esse encontro se passou muito mal. Muito mal. Esse autor que tenta descrever de uma maneira como ele supõe que a coisa se passou, ele diz, puxa vida, né? O Poncelin foi visitar o Martin Heidegger. Não esqueçamos que o Poncelin foi um deportado, não? Foi um deportado. Foi um deportado. E daí o Poncelin chega e fala, puxa vida, o Poncelin foi ver o Heidegger em busca de uma palavra. E o Martin Heidegger não pronunciou esta palavra. E por acaso dos acasos, algum tempo depois, poucos meses depois, o Poncelin se joga no Sena e morre, se suicida. Se a gente fosse psiquiatra, se a gente fosse médico, essa coisa toda, a tendência da gente seria dizer, olha aí, a causa e efeito. Poderíamos estar certos ou errados. O fato é que, neste processo, num determinado momento, Martin Heidegger não falou alguma coisa que o Poncelin queria escutar. O Poncelin, algum tempo depois, morreu. Qual era a versão que o Martin Heidegger tem desse encontro com o Poncelin? Ele dizia, puxa, eu acho que o Poncelin está muito abalado. Talvez faça bem para ele vir tomar um pouco de ar aqui na Floresta Negra. Mas ele está muito abalado. Ele estava muito abalado. Eu espero que ele tenha saído um pouco melhor de saúde. Espero que ele tenha saído um pouco melhor de saúde. E tudo que o Martin Heidegger compreendeu da ida do Poncelin à Floresta Negra é que a saúde do Poncelin estava muito boa. Mas o Poncelin não foi lá para isso. O Poncelin foi lá para escutar uma palavra. Muito bem. Quem descreve isso é um cara chamado Philippe Lacoulabarthe. Então, daí o Philippe Lacoulabarthe diz, puxa vida, Poncelin foi em busca de uma palavra que o Heidegger não pronunciou e deixa nas entrelinhas que o Heidegger não poderia pronunciar. Muito bem. De tal maneira que o estabelecimento de um testemunho, a recepção de um testemunho, a resposta ao testemunho, entre outras coisas, passa por um ato que, num determinado momento, é uma nomeação. Alguém que recebe um testemunho pode, eventualmente, nomear alguma coisa. Ou ajudar a nomear alguma coisa. Por exemplo, essa senhora que foi prestar testemunho na Comissão da África do Sul, ela saiu, olha, a senhora é vítima, agrediram a senhora, e a senhora sofreu uma agressão. Muito bem. Agora vamos deixar um pouco esse campo do testemunho longe do campo da psicanálise e vamos tentar entrar no campo da psicanálise. No espaço analítico, foi sempre uma questão eterna dos analistas, não? Os pacientes dos analistas mentem ou não mentem? E o que nós fazemos com a mentira dos nossos pacientes? E os pacientes mentem ou não mentem? E qual o valor da mentira de um paciente, não é verdade? Que essa foi uma sacada que os psicanalistas tiveram, não? Os pacientes mentem, mas a gente precisa saber o valor da mentira. Porque se tem uma mentira, é porque tem uma verdade. Então, a gente começa... E daí os psicanalistas começam a se preocupar seriamente com o valor do testemunho. Porque dentro do espaço analítico, aquilo que acontece é um testemunho. Alguém que testemunha a seu próprio respeito. Alguém que diz como é que viveu alguma coisa. Alguém que vem dizer para o outro, olha, por favor, creia em mim. Veja o que aconteceu comigo. O que é que o senhor acha? Na verdade, a gente nunca acha nada, porque aquilo que a gente tem que achar são algumas palavras, não? Que possam ajudar a sustentar esta narrativa, sustentar esse testemunho, para que o outro não desmorone, não é? Muito bem. No interior do espaço analítico, como a gente... Então, na psicanálise, a gente pode dizer que prova não existe. Isso já estava previsto desde sempre. Quando Freud dizia que o psicanalista não faz arqueologia, o psicanalista não faz história, o psicanalista não faz nenhuma dessas coisas. O psicanalista, ele faz hipóteses, ele constrói alguma coisa, não é verdade? A recepção de um testemunho, então, é um dos grandes problemas do espaço analítico, não é verdade? Como que alguém vem prestar testemunho e como que eu recebo esse testemunho e como eu respondo? Qual é a resposta? Qual é a reação? Qual é o aporte que eu dou? Qual é a manifestação minha que eu dou a esse testemunho? E daí estamos em plena questão de se o testemunho dirigido a mim cai no coração duro do faraó, por exemplo, não, é um problema. Se o testemunho que é dirigido a mim cai na terra coração que o Ponsevin estava dizendo, é outra coisa completamente diferente. Nós vimos que faz parte de uma espécie de uma disciplina do analista dentro da sessão de análise de ter uma certa disponibilidade. Está disposto a alguma coisa, não? Disposto a ser afetado. Disposto a ser afetado. Ele está disposto a ser abalado. Ele está disposto a achar que as teorias dele não servem para nada. Ele está disposto a não compreender absolutamente nada e falar o que eu vou fazer com isso tudo. Ele se dispõe a isso. Ninguém obriga o psicanalista a fazer isso. Ele se dispõe a isso. Faz parte da atitude do analista, não é verdade? Com as advertências do Ferenc, não? Não nos agarramos às teorias, não impomos nada, não sei o quê. De tal maneira que a gente se dispõe a alguma coisa. Tudo que nós vamos ver a seguir depende disso. Tudo. Quer dizer, vocês que leram o caso, vou interromper agora, a gente vai discutir um bocadinho, depois eu quero contar um caso para vocês, que é o caso do Ferenc. Então, tudo que aquilo que a gente vai ver agora depende deste detalhe, não? O detalhe, como que vamos encarar um testemunho. Dependendo de como a gente recebe um testemunho, acontece alguma coisa ou acontece uma outra coisa. E este caso que nós vamos examinar daqui a pouco, só tem cabimento, só tem valor no interior do espaço analítico. Fora do espaço analítico, a gente tem que pensar outras coisas. Eu queria dizer mais alguma coisa. Eu queria interromper, queria escutar um bocadinho de vocês e depois a gente passa a examinar o caso do Ferenc. O que que acontece, por exemplo, se eu tomar, por exemplo, o testemunho do Primo Levi ou tomar o testemunho dessa senhora que foi na comissão testemunhar? É uma tentativa do quê, não é verdade? Essa senhora Ela estava a dois com seu violador. Quando ela se dirige à comissão, ela introduz um terceiro interlocutor. Vocês que são psicanalistas treinadíssimos, vocês já perceberam que aqui se trata da passagem do 2 para o 3, não é verdade? E depende desse terceiro, e como esse terceiro vai se comportar, e aqui eu escolho o termo, é comportar, depende do comportamento desse terceiro, para a gente saber como é que vai prosseguir a vida dessa senhora ou não, não é verdade? E daí a gente percebe, se nós retornarmos ao espaço analítico, a importância da disciplina que o Ferenc se impõe ao analista. Não faça isso, porque se fizer isso, acontece aquilo, catástrofe. Não faça isso, não se comporte assim, porque se comportar assim, catástrofe. Então, ele percebe isso. Porque, por menos que a gente queira interferir, alguém que dirige um testemunho a nós, nós estamos implicados numa coisa terrível, não é verdade? Depende como nós vamos responder, reagir a isto, está nas nossas mãos o destino. O destino quer dizer como é que vai seguir isto, não é verdade? Como é que vai seguir isto? Que a gente queira ou não, estamos implicados na responsabilidade de um processo. Agora, se nós retornarmos atrás, a gente vê que aquela frase do Nicolas Braga, salvar o homem dos lobos, a análise do homem dos lobos, salvar a análise, no salvar, não tem nada de exagero, não é verdade? Não tem nenhum exagero. É perfeitamente cabível, é completamente justa, não? Alguém dirige um testemunho a mim, se eu respondo de uma determinada maneira, que eu queira ou não, não se trata de mais querer, eu estou implicado a, eu dou um determinado curso que vai me conduzir para algum lugar e seguramente vai conduzir o outro também para algum lugar. Se eu dou outra resposta, não é verdade? Digamos uma resposta catastrófica. Não? Esta resposta catastrófica, queira eu, queira não, na verdade, vai me conduzir a uma outra coisa. Só para a gente entrar diretamente agora no filme de horror, que a gente vai passar agora, daqui a pouco a gente vai ver, uma coisa de horror, um filme de terror. No Jornal Clínico do Ferenc, não, vocês me desculpem, hoje é sábado à tarde, verão, eu vou perturbar o sábado de vocês, não, mas eu não posso mentir para vocês, não é verdade? Ferenc, no Jornal Clínico, ele dizia o seguinte, não, escuta, um paciente pode perseguir vocês, pode perseguir vocês, ele pode efetivamente entrar na tua casa, entrar no teu sonho, e atenção, ele pode te conduzir ao suicídio, não é verdade? Isso no Jornal Clínico do Ferenc. Então ele fala, puxa, mas o Ferenc está doente. Ele não está doente. Ele não está gravemente. Ele só está no espaço analítico, na verdade. Ele está no espaço analítico. No espaço analítico, eu não estou jogando com o meu paciente o bem-estar, a felicidade, não é nada disso. Ele me dirigiu salve, a esperança, não? Se eu respondo à esperança, muito bem, não tem problema nenhum. Eu apago a velhinha. Muito bom. Começa toda a tragédia ferenciana, não é verdade? Atenção! O teu paciente pode te perseguir, os teus sonhos, não tem sei o quê, até te levar ao teu suicídio. Pode, claro que pode. Eu estava dando uma resposta para um colega que estava perguntando a respeito do perdão, não? Eu estava mencionando a questão das confissões, não? Das confissões que não terminam, não? Das confissões que finalmente levam a aflições e castigos e flagelações. Muito cuidado, não é verdade? Nada disso resolve, não? Na sessão analítica, tudo tem que ser resolvido na na sessão analítica, só na sessão analítica pode ser resolvido. E o Félix dá o remédio, não é verdade? Ele diz, olha, você errou. Fala para o teu paciente que você errou. Francamente, diretamente, claramente, e está acabando. E aguenta as consequências, que podem ser muito boas. O Félix diz, olha, cada vez que eu falo dos meus erros, ele vai muito bem, melhora muito. Cada vez que eu não falo dos meus erros, vai muito mal. O Félix dá o remédio. Isso quer dizer o quê? E a última coisa que eu quero dizer, né? Que na sessão analítica, não é? Que é o lugar da recepção, não é? Joga-se a vida e a morte, porque é disso que se trata, com um detalhe. O detalhe é que nós temos que encontrar palavras. Por exemplo, o caso da senhora da comissão, que é fora do espaço analítico, encontrou-se a palavra vítima. A senhora é vítima. Ela saiu de lá. No caso de sessão analítica, digamos que o analista erra. Quantas chances tem o analista? E quantas chances tem o analisando? Quantas eles quiserem? Isso que diz essa ideia de criar uma palavra, encontrar a palavra. Se vocês quiserem, por exemplo, vocês veem, por exemplo, um escritor. É um horror, o escritor rasga, rabisca. Quando você vai ver um manuscrito de um escritor, você fala, mas ele consegue ler aquilo que está escrito? Porque ele escreveu uma coisa e substituiu todas as coisas por outras coisas. É a questão da sessão analítica. Quer dizer, quando eu falo, olha, eu errei, cara. Isso aqui é uma bobagem, o que você acha? Ah, isso é realmente uma bobagem. Saímos definitivamente, definitivamente, de um assunto que sagrado. Eu comecei a nossa palestra dizendo Deus e Moisés. Não? Deus e Moisés. Na sessão analítica nós estamos no espaço extraterritorial, extratemporal, laico. Nós podemos errar tanto quanto a gente tem necessidade de errar. Quer dizer, cada vez que a gente faz um rascunho. Contanto que a gente saiba que a gente combinou fazer rascunhos. Até encontrar a palavra, o relato, a fórmula correta. Nós temos esta permissão. Não queremos isso. Não tem problema nenhum. Não queremos confessar erros. Não tem problema nenhum. O Ferenczi nos adverte. Olha, teu paciente pode te perseguir. Então, resumindo esse nosso percurso. O testemunho. O testemunho me implica imediatamente. Na sessão analítica, a recepção do testemunho me implica numa resposta que muda o destino. Muda o meu destino, muda o destino do outro. A partir do testemunho. Que é uma coisa que eu acabei de dizer, que é esse rascunho, essa tentativa de encontrar uma palavra, a fórmula que nomeia aquilo que está acontecendo. Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham, se vocês têm perguntas ou não, e depois vamos seguir para ver este caso, que é o caso do trauma em inferência, em paradigma. Não? O que é que vocês têm para dizer? Se é que tem alguma coisa para dizer. Olá, Fábio. Queria voltar um pouquinho no bloco passado. Você falou, né, da destrutividade que precede a criação. Como é? Eu não estou escutando. Oi. Tá. Não está ouvindo? Está ouvindo melhor agora? É que o som está muito ruim. Mais perto agora, está melhor? Tendo um pouco mais longe, porque senão está muito bem. Vamos lá, testando. Perfeito. Bom, então tá bom. A gente estava falando no bloco passado da destrutividade que precede a criação. Claro. Né? Que é uma ideia linda. Mas me deixou um pouco com dificuldade de entender a diferença do que é desaprender, o trauma, né? A revivência do trauma, o aprecum, que o Jacques André fala, versus a catástrofe, que impossibilita, que faz desmoronar a estrutura, que apaga a vela da esperança. Né? Qual o erro que é? Está ouvindo? Não, qual o erro que é esse erro que é importante desaprender e qual é o erro que desmorona, né? Eu queria entender um pouco essa diferença. O grande valor que o gerente traz é uma questão de atitude. Na verdade, depende da minha atitude. Se eu tenho uma atitude rígida, inflexível, não sei o que, não sei o que lá, sem tato, não sei o que, é uma coisa. Se, ao invés de imposições, eu tenho proposições, não é verdade? Ao invés de eu colocar sobre o outro um diagnóstico, um julgamento, eu digo, olha, eu estou formulando uma hipótese. Você faça com essa hipótese aquilo que você quiser, inclusive jogar no lixo. É outra coisa completamente diferente, não é? Se eu te digo alguma coisa numa sessão de análise que absolutamente não convém, não é? Completamente inconveniente, eu fiz uma leitura absolutamente não pertinente, e você não pode chegar para mim e falar, olha, eu não tenho muita certeza, hein? Não tenho muita certeza. E você percebe que eu vou ficar um pouco chocado, um pouco melindrado, uma coisa desse tipo. Pronto. Grande perturbação na nossa comunicação. Quer dizer, você já tem que tomar cuidado de mim, porque eu, como teu analista, estou melindrado com a tua crítica. Pronto. Grande problema. A gente podia pensar, poxa vida, mas são apenas regras de bem viver. Não, não são. Não são. Porque você sabe que um dos grandes trabalhos que uma criança tem para fazer e que faz é manter, custe o que custe o que custar, a qualquer custo e a qualquer preço, papai e mamãe. Papai e mamãe não pode faltar, mesmo que papai e mamãe não existam. Então, papai e mamãe não existem, não tem problema nenhum construir um papai e mamãe. Papai morreu, não tem problema nenhum construir um papai vivo. Mamãe morreu, não tem problema nenhum construir uma mãe. A mamãe é feia, ela me bate, ela faz não sei o que, não sei o que lá, e eu construo uma mamãe que seja boa para ela. É um trabalho de construção permanente, não é? Se você percebe de mim que eu sou tão doentinho quanto a tua mamãe, por exemplo, ou como o teu papai, por exemplo, e você não pode dizer tudo para mim, porque senão eu... pronto. A gente já começa um certo circuito. Quando o oferente fala, olha, você pode me criticar quando você quiser, cara. Eu cuido de mim. Você cuida de você, eu cuido de mim. Ele introduz um fator terapêutico na análise. Não é análise, é um fator terapêutico. É um fator de distinção. Você, aqui, não precisa mais continuar fazendo o teu trabalho infantil de cuidar e construir um papai e uma mamãe, sustentar um papai e mamãe, música e custar. Aqui tem analista. Você quer destruir o consultório? Seria melhor não, mas se for muito necessário, você faz. Depois a gente vê as contas, mas se for muito necessário. Eu prefiro que não, mas se sim, tudo bem. De tal maneira que o Ferenc se propõe introduzir, porque é interessante isso, não? Eu confesso um erro na sessão de análise. Primeiro, eu introduzo um clima absolutamente laico. Porque se você vai conversar com as autoridades religiosas, de qualquer nível, do cara que fica pregando na Praça da Sé, até o cara que é presidente de não sei o quê, papa de não sei o quê, e não sei o quê, é a mesma coisa. Atenção, um apocalipse, vai terminar o mundo, se você é pecador, não sei o quê. Cuidou o problema. Muito bem. Eu introduzo um espaço laico. Eu erro, você erra. Agora, a questão do erro aqui é principalmente isto. Aqui termina o teu trabalho infantil. Você não precisa mais ficar me sustentando. Estamos aqui para trabalhar juntos. Você não está aqui para me sustentar, custe o que custe. Que é a advertência que o Ferenc se fala. Olha, não se engane, quando o teu paciente se identifica a você, isso é uma coisa muito interessante. Você não pode tomar isto como, ah, legal, agora o teu paciente vai deixar uma barba crescer com você. Não pode. Você tem que instaurar uma distância para dizer, olha, eu tenho barba, você, a tua cara, como é que você quer construir a tua cara? Você não precisa ficar parecido comigo? Absolutamente não. Pelo contrário, eu quero que você fique parecido com você, comigo, deixa que eu cuido. De tal maneira que esta noção de que vamos substituir o trabalho infantil pelo trabalho analítico, não é? É fundamental, não é verdade? Quer dizer, tudo se repete para fazer diferente. Tudo se repete para, com essa pequena diferença que muda tudo, não é? Quem mais diz alguma coisa? Fábio, se você pudesse falar um pouquinho de história desse texto, né? Porque afinal esse foi um testemunho do Ferenczi muito mal acolhido na IPA, né? E também muito mal acolhido pelo Freud. Talvez desse para chamar esse texto também de confusão de línguas entre Ferenczi e Freud. Ferenczi e Freud. Porque na verdade, assim, você falou no, antes do almoço, né, que o Freud era muito ciumento da sua genial descoberta sobre os sonhos. Mas ele também tinha muito ciúme da sua descoberta da teoria da fantasia, né, a passagem da teoria da sedução para a teoria da fantasia. E esse texto justamente começa. O Ferenczi sabiamente começa, inclusive, meio que se desculpando, né? Mas dizendo, olha gente, não é bem isso que eu estou vendo no meu consultório. Estou, né? vendo muita sedução. Muita sedução. Né? As governantas, dos meninos, das meninas ricas, como ele fala. Então, se você pudesse falar um pouquinho, né? Porque, coincidência ou não, o Ferenczi morre muito pouco tempo depois desse texto ser publicado, né? Então, se eu pudesse falar um pouquinho, contextualizar um pouquinho o que foi essa confusão de línguas aí entre mestre e discípulo, que deu tanto problema para o Ferenczi. A questão principal que, a partir de um determinado momento, surgindo em Freud, Ferenczi, era a respeito da questão do trauma. Não? O trauma vem de fora, o trauma vem de dentro. Durante anos, a psicanálise abandonou Ferenczi e ficou com o trauma do Freud. O trauma vem de dentro. Muito bem. E daí, toda a teoria do Freud a respeito da carapaça de estímulos, não é verdade? Eu crio uma carapaça de estímulos porque se eu receber um impacto dos meus estímulos nas visitações internas sem nenhum anteparo, eu simplesmente me fulmino, não é verdade? Então eu preciso criar uma carapaça anti-estímulos. Dessa carapaça de estímulos você tem todas as derivadas que você quiser. A reverir da mãe, a mãe como... enfim. Todas as coisas que... Agora, o Ferenczi ele recupera uma coisa, não é verdade? O Ferenczi recupera o seguinte. Independentemente de eu precisar de uma carapaça de estímulos e que minha mãe me sirva como o invólucro principal e fundamental sobre o qual eu vou formular todos os modelos de carapaça seguintes que vão me servir, ele diz, olha, existe agressão externa. Eu não posso negar que existe a agressão externa. E ele faz um requisitório absolutamente fundamental. Ele diz, olha, aquilo que eu vejo é isso. Qual é o problema aqui entre eles, na verdade? O problema é o testemunho. Porque, para eu defender um Freud, eu preciso não acreditar no testemunho de alguém. E para eu seguir o Ferenczi, eu preciso abandonar a possibilidade de que o outro esteja me mentindo. Não! Se eu quiser pensar como receber um testemunho e compensar o trauma, eu deixo Freud e Ferenczi falarem sossegados. Porque Freud tem razão, Ferenczi tem razão, são dois polos que estão em discussão e que instauram um conflito dentro de mim. Depende exclusivamente de mim, Uma criança que vem se queixar de alguma coisa, como é que eu vou receber esse testemunho? Como que eu vou decifrar esse testemunho? Como que eu vou encaminhar esse testemunho? E como que eu vou retraduzir esse testemunho para essa criança, não é verdade? Então, você imagina, serve para tudo, você pode pensar caso, Então você recebe o testemunho, é isto, bum. E de repente a criança vê o pai sendo preso. Passa algum tempo, ela diz, não, meu pai não fez isso, ele fez outra coisa. Você veja que aqui não é uma questão de acreditar ou não, é questão de se dar o tempo para você poder receber um testemunho, sabendo-se que cada testemunho é um testemunho, e sobre cada testemunho eu tenho que tomar uma decisão que serve para aquele testemunho, não serve para o testemunho seguinte. Se eu tentar aplicar as minhas conclusões, a minha experiência, desse testemunho para o outro testemunho, não funciona. Porque cada testemunho me traz o mesmo problema. O testemunho me atinge, e como é que eu vou responder a ele? Agora, se nós aceitarmos que Freud e Félix falam, e o grande problema de eu ser freudiano ou félixiano nisto, é eu me desresponsabilizar. Eu, aquele que estou sentado com uma determinada pessoa, eu falo, não, eu sou freudiano, portanto, esse negócio todo estando contando não existe. Resolve o problema. Ou então, eu sou félixiano. Ah, chama o teu empregado aqui que eu vou botar na prisão. Pronto. Resolve o problema. Não tenho certeza que é assim. Eu estou implicado numa determinada responsabilidade intransferível. O cara presta testemunho e ele me implica numa decisão que eu tenho que dar, que serve para aquele dia, para aquele momento, para aquela pessoa. Muito bem. Se nós sairmos um bocadinho disso, a gente está de acordo. Então, Freud e Félix não tem nenhuma dificuldade. Na psicanálise, o mal tem nome. O mal é excesso. Em psicanálise, tudo que é pouco, pequeno, mínimo, é o melhor. Tudo que é grande, descomunal, fascinante, não sei o quê, o psicanalista olha para aquela cara de jogador de poker e fala, interessante. Mas nada mais do que interessante. E você sabe, conforme a gente vai crescendo na profissão, a maneira de você pronunciar se multiplica, entendeu? Eventualmente, todo o repertório aqui, à medida que a gente vai ficando mais experiente na psicanálise, vai desenvolvendo. Agora, nós estamos de acordo. Então, a gente olha, porque psicanálise, a gente sabe muito. Muito é só espetacular. E o espetáculo nunca fica, não consegue substituir o fato. Quer dizer, a maneira mais rápida da gente se livrar do fato é substituir o fato pelo espetáculo. Não, é automático. A gente impressiona, não. Qualquer publicitário de automóvel, de pasta de dente, sabe disso. Todo mundo sabe disso, não tem problema nenhum. Nisso, Freud e Félix estão de acordo. Voltamos. O problema não é mais saber se Freud tem razão ou Félix tem razão. Os dois. Porque eu não posso me livrar da responsabilidade de assinar esta sessão de análise. Só eu estou nesta sessão de análise. Só eu posso saber o que eu vou fazer. Só eu. Se eu errar, eu tenho que ser a saída. Me desculpe, começamos tudo de novo. Se eu acertar, ótimo, vamos em frente. Sem problema. Agora, a coisa com a história do Freud com Félix tem uma história pessoal. Eu acho que tem uma certa dramaticidade nessa história, sabe? Tem uma dramaticidade, porque eliminar um dos dois é se condenar a ser manco, na verdade. É interessante, eu corto minha perna, não decido que eu vou ser manco. Bom, quem sabe um pouco? Uma Uma coisa que me chamou a atenção nesse texto foi que o Ferenczi, ele enfatiza a percepção que o paciente teria da vida psíquica do analista. É, particularmente, não só em nível consciente, mas em nível inconsciente. Né? Antes de eclodir a situação complexa, né? No espaço analítico. E queria saber como é que esse aspecto ficou no debate Freud-Ferenczi. É sabido que analistas como Harold Service, por exemplo, ele... Como? O Harold Service. Sim. Ele também se deparou com esse tipo de fenômeno, da percepção aguçada, inclusive precisa, da vida psíquica do analista por parte do paciente, no caso aí dos pacientes esquizofrênicos, no caso do Sanders, né? E queria saber se isso foi objeto da... participou do debate do Freud com o Ferenczi, porque põe em xeque a questão da reserva, né? Em xeque a questão da? Reserva. Como assim? Da posição do analista em termos clássicos, né, que o Freud coloca, da reserva. Sim. Você fala, me parece não tem muito o que a gente negar, não é verdade? Uma pessoa que vem para análise, queira eu, queira não, ela faz uma transferência. Queira eu, queira não. E transferência quer dizer entra nas coisas. Ela vem com o espírito de me conhecer. Ela não vem com o espírito de me conhecer um senhor profissional que tem um certo serviço a prestar. Não, não é. Ela não vem assim. Não, na minha experiência, eu nunca tive um paciente que chegou para mim e falou: pois não, se eu tenho um serviço a prestar, vem buscar cumprir um serviço seu. Nunca tive um paciente assim. Sempre, todos os meus pacientes sempre vieram assim, mas um pouco diferente. Que eu pressentia, eu acho que qualquer um de nós é capaz de reproduzir isso, que imediatamente se estabelece um clima de imantação entre analista e analisado, que é impossível de negar. Tem uma imantação, tem um magnetismo, tem uma percepção. Por quê? Eu comecei essa palestra, né, esse discurso que estamos fazendo, dizendo que a confusão de línguas entre os adultos e as crianças faz parte de uma vaga de textos, não? A partir de um texto que é o primeiro texto dessa vaga de textos, digamos assim, que é o desenvolvimento do sentido de realidade de seus estados, não? E depois que esse texto é concomitante de um outro texto que aparece em Talás, de um capítulo de Talás, que é o desenvolvimento do sentido da realidade erótica e suas etapas. São diferentes, são duas coisas diferentes, não? No sentido do desenvolvimento do sentido da realidade e suas etapas, trata-se de, a partir de uma comunicação mágica, chegarmos a uma comunicação em que eu sou capaz de pedir alguma coisa para o meu pai, para a minha mãe. No sentido de realidade, desenvolvendo o sentido de realidade erótica e suas etapas, se trata de fazer exatamente o contrário. Como é que eu vou entrar na minha mãe? E, eventualmente, depois que eu quiser entrar na minha mãe, como é que eu vou entrar na minha mulher? Esse que é o problema. Quer dizer, num texto, trata-se de um sentido progressivo, não é verdade? No outro texto, trata-se de um sentido regressivo. Um sentido progredinte e um sentido regredinte. É claro que ninguém vai imaginar que a gente tem que escolher um deles. Um dos sentidos é bom, o outro é ruim. Não. Seria muito ingênuo pensar, não, agora eu vou escolher progredir. Então eu vou no sentido progredinte. Eu vou do... Então não, agora você... Não tem cabimento. Nós somos presos nesses dois desenvolvimentos. No desenvolvimento do sentido da realidade, da magia até a comunicação mais explícita, e no outro sentido, eu quero entrar na minha mulher. No desenvolvimento do sentido de realidade em suas etapas, então no sentido progredinte, chega uma pessoa e me fala uma porção de coisas. Seria extremamente ingênuo da minha parte, verdade? Achar que uma pessoa que vem procurar no meu consultório de psicanalista me disse bom dia e o bom dia que ela está me dizendo é bom dia. Não é. Por quê? O bom dia que ela me diz está no movimento progredinte e está no movimento regredinte. No movimento progredinte, posso dizer, ah, bom dia com base em outro. No movimento regredinte, eu tenho que pensar uma coisa que é imprescindível. Não? A pessoa que vem procurar, eu faço isso com o meu analista, qualquer um faz isso com todos os analistas. Eu já procuro um lugarzinho, onde que ele vai ficar, não é verdade? Será que ele vai me mandar deitar? Será que ele vai me mandar sentar? Será que ele vai mandar um não sei o quê? Onde que eu vou poder ficar? Não sei o quê. Claro. De tal maneira que tem um sentido progredinte e um sentido regredinte. Este movimento, não é verdade? Este movimento ele participa incessantemente. Sem esse movimento progredinte e sem esse movimento regredinte, a gente não compreende nada, nada daquilo que se passa numa análise. Não? Então, se isso que eu estou te dizendo tem. Estou te dizendo referência na mente. Eu queria acrescentar uma coisa que é muito interessante. Não? Por exemplo, no sentido do desenvolvimento, no sentido da realidade erótica e suas etapas. Não? O Ferenczi marca uma coisa do tipo o seguinte, toda regressão é uma regressão à mãe. E depois ele diz o pior, a mãe é só uma etapa, porque toda regressão me leva a tentar voltar ao mar. Então a mãe é uma representação do mar, do oceano, da água. Então, olhando aqui, na medida que eu estou nessas condições, eu teria que pensar que cada vez que começo uma análise, uma sessão de análise, não, é uma grande aventura, não é verdade? Eu não sei onde vai me levar, nem a regressão, nem a progressão. Não é? Agora, o Freud, ele, num determinado momento, uma ambição intelectual importante, não é verdade? A partir de um determinado momento, o Freud, ele Freud precisava, não? Estar num lugar, se dar num lugar em que ele se sentisse menos ameaçado, não? Que foi quando ele construiu o grande edifício da metapsicologia. Grande difícil da metapsicologia, eu participei de algumas discussões. É interessante a gente pensar nesses termos, não? Pensar os movimentos freudianos psicanaliticamente. Não? O Freud mesmo precisava de proteção, todos nós precisamos de proteção. Não? E o Freud mesmo precisava de proteção. Não sei se os elementos que eu estou te dando te avançam um pouco nas suas reflexões, mas é aquilo que eu queria pensar. E te convidar aí para incluir nas tuas andanças esses dois textos, não? O desenvolvimento do sentido de realidade e o desenvolvimento sentimentalidade erótica em suas etapas. Não? Alguém mais tem alguma coisa para dizer? Podemos fazer um trabalho de 10 minutinhos e seguimos para a nossa última parte. Tomamos um café? Combinamos que a gente volta aqui 3 horas da tarde?